money. If I was a rich girl, na na na na na na na na na na na na na na na. For real. Say I have all the money in the world. If I was a wealthy girl, no man could test me. He impressed me, Jay Corey Masalet. Oh gosh. 'Cause I have all the money in the world. You can test this wealthy girl. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tell them. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Worldwide thing, this is a worldwide thing. Rich is getting richer while the poor are getting sting. Worldwide thing, this is a worldwide thing. Rich is getting richer while the poor are getting sting. Gosta de uma música? Mas ela não cabe na programação normal. Então a gente mexe nela e surge mais uma versão exclusiva. Desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz.

Yeah. renglón. El impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume. Perfume. De tu perfume. De tu perfume. De tu perfume.

she made.